Yo, Bu, G. Já percebi que contigo foi mais um engano. Comigo deixaste de brincar, deixei de te amar, acabaste por me magoar. Só queria ver minha filha feliz, mas tu como sempre estragas tudo. Eu a ti não te ajudo mais, entrei num estudo onde milhares de pessoas te podem atacar. Tenho minha felicidade à porta e com esta oportunidade eu vou ganhar. Ao menos tenho alguém que é minha amiga e não só. Foi preciso adivinhar para tudo acabar. Aquelas conversas de chacha e tentar me enganar. Mas eu tenho o olho bem aberto, sou mais esperto do que tu pensas. Em concreto só querias o meu guito, mas deixei de ser otário. Vai aprender a escrever o abecedário, pois assim minha filha não aprende a escrever. Vais passar a estar dentro do armário, fechada a sete chaves. Mas quando nossa filha crescer, vou-lhe fazer ver o que tu de certeza não queres. Mas eu nunca nada lhe vou esconder, pois já tu escondes muita coisa. Mas esqueces do padrinho dela, deixa de ser balela e encara a vida como ela é. Eu tenho os meus direitos e tu estás a esquecer disso. Assumo os teus erros. E do beat,